Obrigada a viver com as etiquetas modeladas que são bué desnecessário. Não muda nada em ti, Deus fez um bom trabalho. Please, és como um qualquer mulher. Miss, és livre de escolher. Queres mudar teu corpo, tu tens vontade, mana. Faz isso então por gosto, não por seres obrigada. Fica longe desse assim que só quer comparação. Felicidade é pra todos e não exige perfeição. E a gordinha gostosa, garotos te chamam. Fofinha, formosa, meus olhos te vejam. Teu corpo é nice, tem medidas certas. Matas com as bem, não é discreta. Não vem falar bem sobre a dieta. Vamos comer o que nos apetece. Yeah, I believe in you. Yeah, miss, I believe in you. Yeah, yeah, I believe in you. Yeah, miss, I believe in you. Medidas certas, matas com as bem, não é discreta. Não vem falar bem sobre a dieta. Vamos comer o que nos apetece. Teu corpo é nice, bem. Medidas certas, matas com as bem, não é discreta. Não vem falar bem sobre a dieta. Vamos comer o que nos apetece. Yeah, I believe in you. I believe in you. Yeah, yeah, I believe in you. Yeah, please, I believe in you.